Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, o papel aceita tudo. Aqui é Flávio Augusto. É mais fácil surfar uma onda do que criar o mar. Olha! Aqui é Azaghal e a ideia não vale nada, que vale a execução. Aê! Boa, boa! Muito bem, nerds, nós estamos aqui. Você que não está entendendo nada, calma. Nós temos um Nerdcast extra essa sexta-feira, porque a partir de hoje começa os Nerdcasts especiais de empreendedorismo com Flávio Augusto. Olha aí, cara. Com o oferecimento do meusucesso.com. É isso, todo mês a gente vai se reunir aqui, uma sexta-feira, e nós vamos conversar sobre como criar uma empresa, como gerir uma empresa, como gerenciar pessoas, como fazer a sua empresa crescer, quando saber que é hora de desistir, quando saber que é hora de falir e começar de novo, quando saber que é hora de vender a sua empresa. Cara, vai ser muito legal, a gente vai pegar dos passos desde a ideia até lá na frente, quando você já estará com muito sucesso, saber o que fazer, com a experiência fantástica do Flávio Augusto, que passou por todos esses estágios. Se você não ouviu o Nerdcast Expresso Empreendedor 4, que foi com ele, contando toda a história dele no WhatsApp, agora a história dele como investidor e sócio do Orlando City, cara, time de futebol. Cara, tem uma história fantástica. Vale a pena você ouvir a história dele, porque agora a gente vai conversar sobre como montar a sua empresa, como ser bem-sucedido, com o oferecimento do meusucesso.com, Escola de Insights em Negócios, que é muito bom, que é mais um projeto irado do Flávio Augusto, que a gente vai falar mais tarde. Mas nesse primeiro episódio, vamos falar justamente sobre ideias. Tudo começa com uma ideia, mas como a Azaghal falou, a ideia não vale nada. Eu falei que o papel aceita tudo. E o Flávio falou que mais vale surfar a onda que criar o mar. Vamos entender o que é isso. Realmente, Flávio, uma ideia na cabeça não é nada sem execução, né? Acho que todos nós concordamos com isso. É porque existe a glamorização da ideia, né? O cara acha que ele teve uma ideia, que isso é o suficiente pra tornar ele especial e merecedor do sucesso. E não é assim. Não. O que que acontece? É óbvio que a ideia tem o seu valor. Agora, ela sem execução, é como disse a Azaghal, ela não vale absolutamente nada. A ideia, eu costumo dizer que a ideia sem execução é como se fosse um baú cheio de diamantes, só que lá no fundo do mar. Ninguém tem acesso até ele. Exatamente. Um baú cheio de diamantes numa ilha deserta, o que vale? Vale nada. Vale mais um baú cheio de diamantes ou uma água de coco? É, exato. Água de coco tá valendo mais do que um baú cheio de diamantes. É verdade. Então a ideia, junto com a execução, ela vem à existência e se torna uma coisa super valiosa, como muitos negócios aí, desde os negócios de tecnologia, enfim, uma série de negócios que se tornaram muito valiosos no mundo, né? Eu vejo muitos exemplos de pessoas que têm ideias fantásticas e ou não executam, ou elas estão muito à frente do seu tempo. Eu lembro que eu trabalhei com um inglês no Rio de Janeiro, que eles tinham patenteado um formato que era equivalente ao de MP3, uma compactação de arquivo para músicas, na época em que não tinha Napster, não tinha iTunes, não tinha nada, que eles planejavam comerciar. Eles tinham a ideia da iTunes Store muito antes de ser possível, entendeu? Quando a internet era lenta, quando as pessoas ainda não entendiam bem o que valor existia na música digital, quando não existia iPods. Eu tive um outro amigo que teve a ideia de fazer um serviço de aluguel de filmes por streaming, que é a Netflix, que são todos os serviços online que existem hoje em dia. Mas era também numa época em que não se falava disso, em que banda larga que é um fator determinante para você fazer o negócio funcionar. Não, era boa no mundo inteiro. Enfim, mais uma pessoa que ouviu uma ideia que hoje vale bilhões. Eu vi o cara com essa ideia e não aconteceu nada do lado dele e aconteceu no lado dos outros, né? Será que o ser humano é incapaz de saber quando a ideia está na hora dela acontecer? Ou será que a gente pode entender isso e programar a nossa vida de acordo com isso? Em primeiro lugar, assim, a capacidade criativa do ser humano, ela é infinita. Porque a criação é resultado da interconexão de vários fatores, de várias ideias, de vários elementos, de vários insights. Então, a combinação disso pode criar múltiplas possibilidades. A capacidade de criar é infinita. Por isso que uma ideia sem execução, ela não vale nada, como disse a Azaghal. Simplesmente, ela é mais uma combinação, mas que não chegou a existir por conta da falta de execução. Sim. Primeiro ponto é isso. Ideias, elas são infinitas. Agora, o elemento que dá a liga é a visão, né? Por exemplo, exemplo. Você deu o exemplo agora do cara que teve a ideia da compactação de arquivos para poder reproduzir música. O que levou ele não ir adiante nessa ideia? Na verdade, ele tinha um braço no Rio, ele tinha em Taiwan, em Londres, em Nova York e tal. Ele estava crescendo, mas ele morreu antes do negócio explodir, entendeu? Foi muito dinheiro para a empresa crescer, acreditando que esse era o futuro. E era o futuro. Mas era cedo demais, eu não sei. O cara tem que ter a visão de qual é o futuro, para onde a coisa tá indo. É a história da onda e do mar. Ele identificou a onda, mas ele tem que ter o timing da onda, né? Exato. Tem que ter o timing certo. Surfista, ele pega a onda antes ou depois, ele toma um caixote, entendeu? É verdade. Então ele tem que pegar o timing certo. E aí ele tem que calcular isso daí. Então se o momento que aquele futuro que ele idealizava levou mais tempo que ele esperava, ele teria que ter mais capital pra poder se sustentar até chegar lá, né? Aí vai da visão do cara, da negociação, da captação de investidores que ele pode fazer. E assim que funciona. E hoje, cada dia que passa, a velocidade é maior, né? O desafio hoje tá bem rápido, né? As coisas estão super rápidas. Muito rápido. E às vezes o cara perde o timing porque chegou atrasado. Eu, por exemplo, eu nunca falei isso em nenhum lugar, vou falar aqui pra primeira vez, hein, Alexandre? Olha aí, caramba. Há 2 anos atrás eu tive sentado, almocei com um cara lá nos Estados Unidos que me trouxe um negócio que, na avaliação dele, iria revolucionar o futuro da internet no Brasil. Isso aqui é a próxima internet, o cara falava desse jeito. É. Ele muito inteligente, extremamente inteligente, aqueles caras geniais, não é? E ele me apresentou que era um mix de realidade virtual, e o cara botava um óculos e aí ele misturava a realidade com o virtual, e aí ele já dizia, os próximos videogames, o cenário vai ser o mundo real, e você com aquele óculos, você vai ter uma interferência do virtual sobre o real, não é? Uhum. Essa é uma das aplicações. Outra aplicação seria o show. Você vai poder comprar um ingresso num show, você bota o óculos e você vai assistir um show de uma banda qualquer flutuando sobre o palco. Uhum. Você vai comprar aquele lugar lá, no espaço virtual. Ou seja, as pessoas vão vender ingresso no espaço virtual de um show, entendeu? Entendi. Ele falava sobre isso e eu achava aquilo uma viagem. Eu não tinha muita... essas coisas muito revolucionárias, às vezes a gente não consegue fazer o cálculo. Né? Sim. E eu pensava assim, não, eu acho muito boa a ideia, mas... como é que isso vai ser processado em tempo real? Isso tem que ter um mega servidor em algum lugar que vai processar esse virtual em tempo real. Vai ter um rendering que vai te inserir o virtual na tua visão real e você vai interagir com o virtual junto com o real. Ou seja, você tem que ter um processamento gigante de arquivos pesados, de arquivos de vídeo, em tempo real. Eu falei, como é que vai ser isso? Qual o tamanho dessa infraestrutura? Uhum. Esse troço é inviável. Ou pra ser viável daqui quantos anos? Daqui a 30 anos? Daqui a 40 anos? E essas foram as minhas dúvidas, né? Uhum. E o cara não soube me responder bem essas dúvidas, não é? Precisava investir $1 milhão, talvez, para ter 15% dessa empresa, ou 20% dessa empresa. E assim, a coisa não andou muito para frente, porque eu não tive muito essas respostas, eu também estava envolvido com outras coisas, e não acabei não entrando no negócio, né? Uhum. Pois bem, o Google acabou de investir $542 milhões nessa empresa. A empresa foi avaliada 2 meses atrás em $2 bilhões. Caralho! É sério isso? Essa é verdade, claro que é sério. Meu Deus, Fábio. Eu fiquei muito feliz, porque ter isso no currículo não é pra qualquer um, entendeu, cara? Então é questão de timing, entendeu? Negócio pra mim não é sorte, negócio pra mim não é aleatório, eu não entro em negócio como se eu estivesse jogando a Mega Sena. Uhum. O que define você entrar num negócio é a sua visão sobre o negócio, é a sua capacidade de fazer um cálculo mental e imaginar que aquela onda tá vindo e o timing é agora. Não adianta o cara querer criar o mar. O mar tá ali pra todo mundo, mas a onda não. Cada um tem que surfar a sua onda. E na hora de empreender, você tem que encontrar qual é a onda ideal, não é? Qual é a onda pra você surfar, tem que ter essa visão. E às vezes você vai errar, como eu acabei aqui de compartilhar uma situação inusitada, né? Onde eu teria talvez de 15 a 20% de uma empresa de $2 bilhões que eu não quis entrar. Da mesma maneira, o erro pode ser o contrário. Você não deveria entrar alguma coisa e acabou entrando. Pegou a onda errada, entendeu? É verdade. Então, é verdade. Quanto é fantástico no empreendedorismo é porque você não tem aquela coisa rotineira, sabe? É uma aventura, é uma emoção. É como você pegar uma onda mesmo, né? Eu nunca surfei, mas deve ser muito emocionante pegar uma onda. Você falou de uma perspectiva do investidor, ou seja, você pode entrar ou não no negócio simplesmente por ter a visão que o cara tem ou não. Mas, por exemplo, para a pessoa que está à frente de uma ideia nova, ou então da execução de um twist novo em uma ideia antiga, etc., talvez essa pessoa seja muito mais contaminada pelo entusiasmo da sua ideia que uma pessoa que vem de fora, né? Por exemplo, eu e o Azaghal, a gente teve essa ideia de transformar o Jovem Nerd, que era uma brincadeira nossa, em um negócio, e ninguém compartilhava esse entusiasmo que nós, completamente contaminados pela vontade de trabalhar com isso, sabe? Então, assim, foi tanta persistência durante muito tempo que se eu fizesse um business plan pro Jovem Nerd, ninguém ia acreditar que ia dar certo, ainda mais no início da década de 2000, com o mercado publicitário ainda conhecendo a internet, as mídias sociais nem existiam como existem hoje, não existia Facebook, não existia Twitter, não existia YouTube, não existia nada. Era um mar com muito fog, com muita neblina pra se navegar. E a gente navegou por entusiasmo puro. Tanto entusiasmo, por tanto tempo que deu certo. Mas a gente poderia também estar investindo numa ideia que não fosse virar, entendeu? É, mas aí eu te respondo pra te pedir um input aqui. Você não falou nessa tua narrativa, que eu acho que é o chave dessa história. Quais são os inputs óbvios? Ah, você curtia produzir conteúdo, era uma coisa que você gostava, era uma coisa que você sentia muito bem, você e o Azaghal aí, você se sentiu muito bem em fazer. Sim. Ok, isso é importante, mas isso é o óbvio. Isso. Agora, o que não é o óbvio? O que fez vocês quererem transformar isso num negócio? Em vez de responder, eu vou te perguntar, naquele momento, qual era o fator que te motivava? Qual era o fator que te dava, assim, um certo entusiasmo em transformar aquilo ali num negócio, além de você gostar de produzir conteúdo? Existia algum elemento que acontecia, do tipo, feedback dos fãs, audiência que estava alcançando? Existe algum feedback que acontecia na época que fazia com que você olhasse pra cara das Azaghal e falasse, cara, tem uma oportunidade aqui. Existia algum elemento desse? Feedback existia realmente, era muito forte, mas até aí era uma turma pequena, né? Mas pra gente era muito significativo. Mas em dado momento, o IG se interessou em chamar o Jovem Nerd pra ser um site parceiro de um portal grande. A gente tinha problemas de tecnologia com o crescimento do site, como qualquer pessoa que cresce na internet é independente, paga o seu próprio servidor, sabe que os custos aumentam e tal. E eles tinham problema de produzir conteúdo, né? Eles tinham problema de conteúdo, eles queriam parceiros com bom conteúdo e nós precisávamos de parceiros tecnológicos e comerciais também. A ideia de ter uma empresa grande se aproximando da gente... Validando a nossa ideia. Validando, né? A ideia, né? Uhum. É que deu gás pra gente. Poxa, eu acho que tem alguma coisa aí. Acho que vale a pena a gente investir nisso e transformar em algo profissional e achar um mercado pra ele. Ou seja, vocês tiveram um input, vocês tiveram uma situação que aconteceu. Aconteceu um evento que foi o convite de um grande portal. Eu lembro quando o IG foi lançado, ele era gigante, né? Uhum. Ele era naquela década de 90 aí, né? Isso, sim, ele era um dos três maiores do Brasil. Três maiores do Brasil, gigante. Chegou a top 3, é. Eu imagino que vocês ganharam um tráfego gigante da noite pro dia também. Cresceu, de fato, cresceu. Não acabou não sendo tão grande quanto a gente imaginava, mas de fato cresceu mesmo e tal. Mas eu acho que o fator mais importante foi ter isso, ter uma empresa grande que se interessou pelo que a gente fazia, né? Mas é engraçado porque o Jovem Nerd é um formato que eu, pelo menos, acho que não se encaixa muito nesses formatos, porque não foi algo planejado. Isso. É, a gente foi simplesmente fazendo, ia vendo o que ia dar. A gente acreditava na ideia, mas a gente acho que nem conhecia ela direito. Essa aqui é a verdade, sabe? É verdade. A gente foi explorando e entendendo. É, mas isso é muito natural em qualquer negócio, por exemplo. Eu fundei a WhatsApp em 1995, e a empresa que eu fundei, as características que ela tinha, o modelo que ela tinha, a forma que a gente vendia, a maneira como a gente entregava o produto, era completamente diferente da empresa que eu vendi em 2013. 18 anos mais tarde. Uhum. Por quê? O que aconteceu entre o primeiro dia e o último dia antes da venda da empresa? Muita coisa aconteceu, muitas transformações foram acontecendo, muitas oportunidades, muitas ideias, muitos insights. Isso é a característica de quem quer empreender. Você usou uma palavra muito interessante, Alexandre, agora há pouco, e muitas pessoas não apoiavam a ideia de vocês, mas vocês estavam contaminados com o desejo de realizar um negócio. Essa palavra contaminado é muito interessante, porque numa proporção inversa, ou seja, ao contrário, nós temos a escola, a universidade, todos os setores da sociedade que contaminam as pessoas a fazer exatamente o oposto. Nós temos um modelo de escola, nós temos um modelo de educação, que foi criado na época da Revolução Industrial, precisava formar empregados para trabalharem nas fábricas. Então, esse modelo de escola que nós temos hoje foi criado ali no início do século XX para poder dar conta de formar os empregados, as pessoas que iriam trabalhar nas grandes fábricas. Não tem nenhum problema alguém ser empregado, não tem nenhum problema alguém ter um emprego, ganhar um salário, isso não tem nenhum problema, não é nada de indigno, isso ao contrário, é muito digno. Porém, muitos jovens são catequizados desde cedo e são contaminados pela ideia de que tem que trabalhar, fazer uma faculdade, se formar na faculdade, arrumar um estágio, um emprego e depois se aposentar. É apresentado para essa pessoa apenas esse meio de vida, sabe? Uhum. E, na realidade, esse meio de vida não é único. Existem muitas outras opções. Você pode ser um empresário, você pode ter seu próprio negócio, você pode ser atleta, você pode ser pintor, músico, trabalhar em missões humanitárias. Existem muitas outras alternativas, além daquelas tradicionais, daquelas convencionais, que são apresentadas para os jovens, através do qual eles são catequizados ao longo de décadas, após décadas, né? E aí isso explica o fato de que muitas pessoas, às vezes, entram numa faculdade, faz uma, faz a segunda, faz a terceira, e às vezes acabar trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela estudou. Sim. Né? Então, no fundo, acho que o empreendedor, ele é aquele elemento e ele é um pouco contraventor, né? Não no sentido moral da palavra. É um cara que ele tem ideias um pouco subversivas ao modelo, ao sistema convencional que forma pessoas para serem empregados. De novo, repito, não tem problema nenhum a ser empregado, ter um salário numa empresa, mas quem disse que essa é a única opção? Sim. Exato. Quem falou que tem que ser assim? Então, assim, é muito simples. Chega um jovem lá para o pai e para a mãe, papai, eu vou ser médico. Ô, meu filho, vai ser médico. Orgulho da família. Só ele dizer que quer ser médico. Quer ser advogado, quer ser engenheiro. De novo, a gente precisa de médicos na sociedade. Sejam bons médicos. Agora, experimenta alguém chegar para o pai e falar, pai, eu vou ser artista plástico. Aí dá um medo. É complicado. Eu vou ser... Agora vocês são pais aí também, né? Imagina, eu vou ser violinista da Orquestra Sinfônica. Esse é meu sonho. Não é? Tá certo. E, ó, pai, eu quero ser blogueiro quando eu crescer. Aí não. Aí é um caso perdido, né? Ou vou ser um empresário, alguma coisa do tipo, né? Essas coisas, elas não suscitam muita credibilidade. Engraçado que o mundo caminha pro lado oposto, né? É, pois é, verdade. Você vê que um moleque aí de 10, 12 anos de idade tá criando negócios milionários na internet todo dia. É verdade. Todo dia. Nós temos um mar imenso, que é a internet, que tem ondas maravilhosas para serem surfadas e as pessoas estão ocupadas, né, nos seus empregos e não podem surfar essas ondas maravilhosas que tem a internet. Eu vi uma matéria recentemente no jornal da Globo que falava que, eu não sei quão fundo foi essa pesquisa, mas eles disseram que de todas as startups de tecnologia brasileiras, zero estavam investindo em ideias inovadoras. No título da matéria era Brasil Inovação Zero. Ou seja, todas as nossas startups estão investindo em ideias que já estão no mercado, que já foram avaliadas ou que estão sendo trazidas e adaptadas lá de fora. A gente pode dar um monte de exemplos aí, sei lá, aplicativos de táxi, aplicativos do sei lá o quê, de qualquer outro tipo de coisa que seja um modelo que já foi provado lá fora. Mas o fato é que eles diziam que no Brasil a gente não estava criando ideias novas. E você tem essa frase que é mais fácil surfar uma onda do que criar o mar. Eu não estou querendo dizer que é ruim não ter ideias inovadoras. Se você consegue pegar uma ideia, transformá-la em uma outra coisa, ou então fazer o seu próprio negócio baseado numa ideia, mesmo de um modelo que já exista, não tem nada de errado com isso. Você está fazendo... De qualquer forma, há trabalho ali, você vai estar se esforçando para construir uma coisa. Mas eu pergunto, qual o real significado dessa frase? É mais fácil surfar uma onda do que criar o mar? Vamos começar com a matéria do jornalista. Eu não assisti, mas provavelmente temos que avaliar qual é o conceito de inovação que esse jornalista teve quando escreveu essa matéria. Né? Porque muita gente confunde inovação com invenção. Inovar é gerar valor mesmo com as mesmas ideias. Né? Eu não inventei o curso de inglês, mas quando eu fundei a WhatsApp em 1995, nós inovamos. A gente foi uma escola de inglês para adultos. As escolas de inglês eram só para crianças, adolescentes. Correto. A gente fez uma escola de inglês para adultos. Uma escola de inglês que era rápida. Uma escola de inglês que iria ter um conteúdo que se adequasse ao público adulto. Correto. Que pudesse dar uma fluência mais rápida. Hoje isso é óbvio, porque todas as escolas, o mercado inteiro copiou, todo mundo tem inglês em 18 meses, inglês para adultos, hoje isso é óbvio. Mas há 20 anos atrás não era óbvio. Uhum. Isso era uma inovação. Inovar não é necessariamente você criar o curso de inglês, inventar o curso de inglês, mas é você criar novas maneiras de você solucionar o problema de um público que eventualmente não estava sendo atendido, como era o caso do público adulto em 1995. É verdade. Então, inovar não é inventar. O significado da minha frase, é mais fácil surfar uma onda do que criar o mar, é porque no sentido literal mesmo, apesar de ser uma metáfora, no sentido literal, na frase, é óbvio, porque eu não conheço ninguém que tenha criado um mar. Eu conheço um monte de gente que surfa. Uhum. O mar simplesmente tá lá. Ninguém cria o mar. Agora, você pode surfar uma onda, não é? Essa frase eu usei a primeira vez quando eu morava nos Estados Unidos e queria realizar um negócio nos Estados Unidos. Eu queria realizar um negócio para americanos. A gente já tinha algumas escolas de inglês lá, que era para o público adulto, foi no ano 2010. Só que eu queria realizar um negócio para americanos. Eu falei, poxa, eu vou fazer um curso de espanhol. Os Estados Unidos tem 56 milhões de latinos que moram nos Estados Unidos. Eventualmente, pô, o americano que fala espanhol pode ter uma vantagem competitiva. E comecei a estudar essa possibilidade. E cheguei à conclusão que o americano não ia estudar espanhol, que isso não era prioridade do americano médio, não é? Existiam demandas muito específicas. Ele não é ter horário para estudar, porque no Brasil isso funciona. As escolas de inglês, 80% dos alunos estudam na parte da noite e trabalham durante o dia, né? Normal. Uhum. E eu falei, cara, o americano, em média, ele dorme, acorda muito cedo, ele dorme muito cedo, ele janta 6 horas da tarde, né? É verdade. 6 horas da tarde, o americano tá jantando, né? 8 horas da noite ele tá dormindo. No Brasil, 8 horas da noite o cara tá no curso de inglês, né? Então, eu cheguei a falei, cara, peraí, cara. Então, pra eu vender esse produto, eu vou ter que convencer o cara a mudar o horário que ele dorme. É, ou seja, vai ter que criar um mar. É, vai ter que mexer nos hábitos do cara, né? É, exatamente. Tem nenhuma marola aí, eu vou ter que criar um mar. Antes de criar esse negócio, eu tenho que mudar os hábitos do americano. Não, não, é uma coisa muito difícil, né? É verdade. Pô, vamos tentar fazer isso com criança, então. Aí, pô, a criança, ela entra 8 horas da manhã, sai às 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, a maioria das crianças vai fazer um esporte. Porque lá nos Estados Unidos, a educação é gratuita até o ensino médio. E aí, já a universidade é cara. Custa 40, 50 mil dólares por ano uma universidade. É muito cara. Inclusive, para o americano é muito caro. Então, a universidade é uma coisa bem sagrada lá para a família americana. Geralmente, o que eles fazem? Eles juntam uma grana ao longo do tempo, o pai junta um dinheiro, e o filho, se for um gênio, ele vai conseguir uma bolsa porque ele tem uma performance acadêmica acima da média. Esse é um caminho. Não é? O outro caminho é se o filho é atleta. Joga futebol americano, futebol, nosso soccer, né? Beisebol, basquete, atletismo, natação, tênis, golfe, o que for. As universidades valorizam muito o esporte. Não. Então, se o moleque ele é bom em algum esporte, ele vai conseguir uma bolsa na faculdade. Vale dinheiro isso, né? É dinheiro no bolso do pai. Então, o que os pais fazem ao longo da vida, enquanto ele tá no ensino básico e no ensino médio? Eles investem em esporte. Seja lá qual for o esporte. Se o moleque é bom em alguma coisa que tem a chance de ter uma bolsa na faculdade, eles investem no moleque. Essa é a razão, inclusive, que os Estados Unidos ganham muitas medalhas nas Olimpíadas. Isso. Porque os pais investem nos filhos. Não é nenhum programa governamental, nada disso. Os pais investem nos filhos. Então, pô, quando eu percebi isso, eu falei, cara, não adianta, não vou conseguir ter a criança que estude espanhol de tarde ou à noite, porque ele vai estar fazendo esporte. Então, foi quando a primeira vez surgiu essa frase, né? É melhor você surfar uma onda do que tentar criar o mar, né? É mais fácil surfar uma onda do que criar o mar. Eu tentar mudar o hábito da criança ou mudar o hábito do americano pra poder fazer um curso espanhol de tarde ou de noite, seria como se fosse criar o mar. É impossível, né? Uhum. Eu não sou capaz de criar o mar. Agora eu sou capaz de surfar uma onda. Que onda é essa que eu decidi surfar? Foi a primeira vez, ao fazer essa análise sobre ensinar espanhol pro americano, que eu pensei em fazer um negócio com futebol nos Estados Unidos. E a minha primeira hipótese de negócio foi, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma academia de futebol com franquias e escolas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro. Pra quê? Pra preparar o moleque pra quê? Pra conseguir uma bolsa na faculdade. Vou criar relacionamento com as faculdades, vou criar um relacionamento com os técnicos e a gente vai preparar aquele moleque, como se fosse um pré-vestibular, né? Uhum. Vou preparar aquele moleque pra ganhar uma bolsa na faculdade. Essa foi a minha primeira ideia de negócio nos Estados Unidos. Eu enxerguei que isso era uma onda. Quase um cursinho, né? Como se fosse um cursinho pré-vestibular, exatamente. E aí eu falei, pô, vou criar esse modelo. Cheguei a fazer o business plan. Eu falei, pô, tá perfeito isso aqui. Só que por trás dessa onda, eu vi que vinha uma onda maior ainda. Cara, o futebol tava bombando nos Estados Unidos, 2010, 2011, bombando nos Estados Unidos. E aí foi quando eu comecei a ampliar minha pesquisa do futebol praticado por crianças para o futebol profissional. Cheguei na MLS, a Major League Soccer. Bom, resultado, isso redundou. Eu comprei um time de futebol nos Estados Unidos, Orlando City. É, que até na última entrevista a gente falou sobre isso. Contratamos o Kaká, vamos estrear agora no dia 8 de março. Ou seja, olha que interessante. Um time de futebol profissional que tem o Kaká jogando, que está com toda essa exposição na mídia. E ela é uma onda que em 2010, pensando em ensinar espanhol para o americano, você imagina? É. Você pensa em ensinar espanhol para o americano e compra um time de futebol. Você vê que uma coisa vai desencadeando outra. É, né? Verdade. Não, e você acabou de testemunhar aqui, algo que as pessoas devem estar muito atentas quando estiverem pensando sobre os seus negócios, sobre suas ideias. Às vezes a sua primeira ideia, aquela que você está empolgado e tal, ela, se você para analisar ela com o pé no chão, não é tão boa quanto algo que você descobre no meio do caminho, entendeu? Pô, e tem gente que fica triste. De vez em quando alguém vai lá me apresentar uma ideia, fala, ah, eu tive essa ideia aqui e tal. Eu teria que ter 80 horas do dia só para ouvir ideias, né? Uhum. Pô, às vezes o cara apresenta a ideia e em 5 minutos eu olho, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui não vai dar. vai dando lá, o cara fica triste. Eu, por exemplo, fico feliz. Eu fico feliz quando uma ideia minha é um lixo. quando eu tô pensando em fazer uma coisa e compartilho com alguém, e eu sempre faço isso, e o cara me mostra que aquilo ali é um lixo, eu fico feliz, cara. Se a pessoa só tivesse investido naquele lixo... Exato, economizou aí um dinheiro e tempo, né? Tempo. E assim, ideias são infinitas. Ideias é uma combinação de fatores, uma combinação de insights e elementos que você formata, poxa, tem uma ideia. Enfim, acho que quando a ideia não é boa, você tem que ficar feliz que a ideia não é boa. Acho que o recado que a gente dá para as pessoas é que justamente nessa hora, elas têm que tentar se limpar da contaminação da ideia, né? Porque eu sei o que você está falando, né? Tem gente que acredita tanto na ideia que ele não consegue abrir mão dela. Azaghal, ele confunde, cara. Ele confunde a positividade com fanatismo, entendeu? Uhum. O cara fica fanático pela ideia dele, né? O cara se apega à ideia, né? E aí se você falar, olha, sua ideia é interessante, mas tem esse problema, o cara, ele toma uma atitude que pode ser até negativa, de falar, ah, não, ele tá falando isso porque tá com inveja da minha ideia, ou existe essa possibilidade. E isso é importante detectar, né? A pessoa fazer essa autoanálise. Exato. E perceber isso, né? É verdade. Também não adianta ficar contando pra qualquer pessoa, né? Verdade. Eu acho muito interessante você buscar conselho, você ter gente que você confia, gente de confiança, gente competente, gente capaz, que vai te dar uma opinião, vai dar um conselho, não é? Conselho, as grandes empresas, elas têm um conselho. Ela contrata conselheiros. São pessoas que são pagas pra dar conselho. O Marco Gomes, o nosso amigo em comum, ele é conselheiro do Jovem Nerd, de fato. Olha aí. Conselheiro. Ele é conselheiro, ou seja, o cara ganha alguns milhões de dólares por mês pra dar conselho pro Jovem Nerd. O Marco Gomes chegou nesse ponto ainda não. O conselho é tão valioso que precisa ter conselho. Mas é verdade isso. E as pessoas acham que, pô, eu peço conselho. Eu, quando eu tenho uma ideia, eu tenho alguns amigos, tenho pessoas que eu confio, pessoas bacanas, que têm uma visão legal. O que você acha disso? Eu pergunto para as pessoas. É bom ouvir conselho. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir conselho, né? É verdade. Mesmo quando a pessoa não tem uma visão diferente de você e ela pode não entender a sua ideia, às vezes o feedback dela é importante para você saber se reposicionar na sua própria ideia. Porque, afinal, claro, se uma pessoa não entendeu a ideia, haverá outras pessoas que também não entenderão, entendeu? Opa, e geralmente aquela pessoa que você pergunta é uma pessoa mais qualificada, né? E se ela não entendeu, imagina o grande público. Exato, né? Então, às vezes, não é o ponto de você desistir ou mudar de ideia, mas é o ponto de você talvez se adaptar, de você entender melhor como transformar a sua ideia em algo viável, algo que funcione de fato, né? Porque não depende só do seu gosto, nem todo mundo vai ter o seu mesmo entusiasmo, né? É, mas é por isso que a ideia, ela tem que ser fundamentada em elementos do mercado. Respostas que o mercado dá pra você. No caso de vocês, a brincadeira de vocês acabou se tornando um negócio sério, um negócio bem sucedido. E esse negócio bem sucedido, qual foi o elemento que vocês tiveram? O input do IG, não é? O IG ter se interessado. Sim. O feedback dos fãs, não é? O engajamento dos fãs com vocês. Ou seja, todos esses elementos somados apontavam pra vocês, mesmo que vocês não soubessem exatamente como seria explorar esse potencial, apontava pra vocês assim, ó, cara, tem potencial essa ideia. Tem alguma coisa aí, exato. Isso, tem alguma coisa aí. Vamos prosseguir porque tem alguma coisa aqui. Exato, exatamente. Né? É assim que funciona. No meu caso do futebol, eu comecei com a história do espanhol, né? Aí, pô, surgiu essa história. Pô, não vou criar o mar. Deixa eu surfar essa onda que já existe aqui. Não adianta eu querer mudar o americano. Pô, então legal. Aí caí no futebol. Do futebol infantil, eu parei no profissional e hoje tá aí o clube. Super bem o clube, bem posicionado pra caramba. E hoje os Estados Unidos explodiu. O mundo inteiro reconheceu que os Estados Unidos é um grande mercado, etc e tal. Ou seja, essas coisas acontecem porque você vai explorando a sua ideia. Agora, tem que botar em prática. Senão, é aquela ideia que não é colocada em prática que não vale nada. Lá que o Azaghal falou nisso. Vai ficar lá, quietinha. Baú de diamante no fundo do mar. Não vale nada. Excelente, adorei esse papo sobre ideias, espero que ele tenha sido elucidador para as pessoas que estão querendo explorar as suas ideias, e acho que a mensagem mais importante justamente é essa, bota em prática, porque não adianta nada o baú cheio de diamante no fundo do mar. Se você não botar em prática, você não vai ter os inputs que nós tivemos em situações diferentes, nós, o Jovem Nerd, o Flávio Augusto e tantas outras pessoas, você não vai ter nem a dica de tem alguma coisa aí ou não. Bota em prática essa ideia de alguma forma, bota ela em teste, cria um protótipo. Tipo, é muito importante que ela saia da cabeça e vá, ao menos, em um primeiro estágio, o papel. Lembra, o papel aceita tudo também. Tudo que você colocar no papel, ele vai dizer ok. Tudo que você botar no Excel também, ele vai dizer ok. Mas coloca isso no mundo real. No mundo real é que você vê a coisa crescer, entendeu? Não adianta nada você ter uma sementinha na mão que você nunca vai botar na terra e regar, né? A sementinha vai continuar uma semente pra sempre. Então, Flávio, eu acho que é uma oportunidade fantástica da gente introduzir aqui o meusucesso.com, que é o patrocinador dessa série de Nerdcast especiais de empreendedorismo que teremos até o final do ano, uma vez por mês. Esse ano teremos 12 Nerdcasts a mais. Olha, não é espetacular? Não é fantástico isso? Muito bom. Explica pra gente, isso é um projeto seu, o que é de fato o meusucesso.com? Bom, a origem do meusucesso.com é assim: eu, depois de 20 anos empreendendo, comecei do zero, eu sei o que é tá duro, não ter grana, andar de ônibus cheio e começar um negócio e de repente o negócio der certo, decolar, até esse negócio ter sido negociado numa transação bilionária em 2013. Passei por todas essas etapas. A partir de 2011, eu comecei a interagir com a galera na internet, nas redes sociais. Mesmo na época era presidente do Omets Group, viajava pelo Brasil inteiro, o mundo inteiro, expandindo a empresa. E decidi o seguinte: pegar intervalos entre reuniões, entre viagens, e criar conteúdo para as redes sociais, e fundei o Geração de Valor, que é a página que eu pessoalmente administro no Facebook. Certo. Geração de Valor explodiu com mais de 2 milhões de seguidores. Só que nessa minha experiência no Geração de Valor, nesses 3 anos, eu comecei a produzir conteúdo, obviamente no Facebook, a gente não podia se aprofundar, mas comecei a estimular, encorajar os jovens a empreenderem, a produzir gratuitamente conteúdo ali no Facebook. E interajo até hoje com milhões de pessoas ali no Facebook todos os dias, através do Geração de Valor. Só que no meio desse processo eu percebi que algumas pessoas ficavam encorajadas, ficavam motivadas, puxa, eu quero ter meu negócio, eu quero pensar alguma coisa, mas não sabia o que fazer e nem como fazer. Não sabia como ter uma ideia, como desenvolver essa ideia, não sabia como tirar a ideia do papel, e ficavam às vezes me perguntando, Flávio, eu quero fazer, mas e aí, o que eu faço? Eu falei, caramba, no Facebook não dá pra fazer isso, não dá pra se aprofundar. Eu acho que cada um tinha que buscar seus inputs, tinha que buscar as respostas para suas perguntas. E eu percebi que muitas dessas pessoas ficavam sem essas respostas. Foi aí que surgiu a ideia de criar o meusucesso.com. Meusucesso.com é uma escola de insights em negócios. É um conteúdo online que tem o objetivo de ajudar as pessoas a buscar as suas ideias, buscar os seus insights, desenvolverem suas ideias e se qualificarem. Porque, assim, vocês aí do Jovem Nerd, com certeza, ao longo desse tempo, buscaram se qualificar. Uma ideia que era uma diversão acabou virando uma empresa. Ou seja, vocês tiveram que buscar se qualificar na área de finanças, na área de vendas, na área de marketing, na área de logística, os produtos que vocês vendem vocês têm que entregar, então tem um trabalho de logística. Por quê? Para empreender você precisa se qualificar também, você tem que ter boas ideias, tem que ter a coragem de botar sua DNA para você, mas também você precisa se qualificar, aprender uma série de disciplinas como vendas, marketing, e não é aprender como você hoje senta num banco de uma faculdade que vai fazer uma provinha no final, você tem que aprender na prática, não é? Porque o empreendimento, você vai ter que pôr em prática aquilo que você faz. Então o produto do meusucesso.com, nós trouxemos os grandes empreendedores de sucesso, e é através de estudos de caso de empreendedores de sucesso. Legal. Agora, por exemplo, nós estamos estudando o China Inbox. O Anderson Shiba, que é o fundador da China Inbox, e era dentista, nada a ver com a história, né? Olha só. Caramba. Ele era dentista, viajou para Nova York, com um tempo lá estudando, e aí, pô, viu aquelas comidinhas na caixinha, lá em Nova York, e falou, pô, cara, quero criar um negócio desse no Brasil, isso há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, ele abriu o primeiro restaurante, o China Inbox, que hoje tem mais de 600 restaurantes. Caramba. É o maior fast food de comida chinesa do mundo. Caraca. Caramba. Imagina, o dentista, que não sabia nem cozinhar direito, é proprietário da maior rede de comida chinesa de fast food do planeta. Sensacional. Então, nós estamos estudando o Anderson Shiba. O que a gente quer estudar? Do Anderson, quer estudar onde ele veio, a origem dele, como é que foi a decisão, quais foram as dificuldades que ele passou, como é que ele conseguiu o capital, como é que ele investiu, quais foram os desafios, as oportunidades, o que ele criou, o que ele inovou. A gente faz um documentário da vida do Anderson Shiba todo, faz um raio-x desse empreendedor. Assim o aluno, ele pode se inspirar com a história dele, verificar as sacadas que ele teve e ao mesmo tempo se qualificar, porque no meio desse período nós vamos dar aula de marketing, franquias, vendas, finanças, porque nós temos mais de 50 especialistas das maiores escolas de negócios do Brasil que nós trouxemos para dentro da plataforma e ministram aulas. E essas aulas são dentro do contexto da história do Shiba. Em outras palavras, o meusucesso.com é o seguinte, é uma escola de insights em negócios feitas de empreendedores de sucesso, mostrando a sua história e ensinando para empreendedores que se conectam numa rede social, as pessoas se interagem entre si, conversam entre si, ou seja, uma série de negócios podem ser feitos, porque os alunos do meusucesso.com, eles começam a criar uma rede de contatos, são milhares de alunos já, foram mais de 30 mil alunos que já passaram nas nossas salas de aula, pessoas em apenas 6 meses de 2014. Caramba! Ou seja, essas pessoas interagem entre si, essas pessoas conversam entre si, fazem negócios entre si. Então a gente propõe conteúdo para você fazer aula, para você se qualificar, e a gente propõe também a criação da sua rede de contatos. A gente propõe networking. Fantástico! Né? Então você, com conteúdo e networking, você pode bombar o seu negócio. Né? Então o nome é meusucesso.com e o portal é meusucesso.com. Entra lá e conhecer como é que funciona. E o sistema é por assinatura, a assinatura é bem barata, todo mundo tem acesso e o conteúdo é inestimável, né? Conteúdo de grande valor para poder ajudar você a ter insights nos seus negócios, você poder desenvolver suas ideias. Sensacional! Flávio Augusto, mais uma vez, obrigado, cara. Vamos mandar pra frente. Mês que vem a gente tá de volta falando de como abrir o seu negócio, como abrir sua empresa, etc. Isso, a gente vai trilhar todo o caminho do empreendedorismo. Exatamente, até a gente conseguir vender essa porra por 1 bilhão. daqui a um ano a gente tá falando de venda, hein? Daqui a 12º programa, como vender o seu negócio, por que vender esse negócio, se é bom vender, se não é bom vender, em que momento deve vender. Vamos fazer essa viagem juntos aí com a galera aí. Valeu, Flávio Augusto. Valeu. Obrigado, galera. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.